sucesso do meu amigo Zé Vaqueiro. Toca, menino. Isso é o Luanzinho na Sofrência 2. E aí, vai amar ou vai sofrer? Quando acordo, lembro do seu rosto, do seu corpo, pertinho do meu. Aquele cabelo bagunçado, nós dois deitados em nosso quarto. Lembrança que não sai da minha memória, e só agora eu caí na real. E não vai mais voltar, não tem por que lembrar. Isso só alimenta uma saudade que não vai passar. Acho melhor seguir, não tem ninguém aqui. Eu vou continuar, não vou mais insistir. Porque não dei valor pra todo o seu amor, e hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz. Não vai ter outro igual, nem tão especial. Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais para voltar atrás. Bora, Lan Vilela! Abração a Lucas Loqueta, bora ler, bora Natan Reuel, Galeguinho das Encomendas, Xixa da Cebola, bora meu gerente! Não vai mais voltar, não tem por que lembrar. Isso só alimenta uma saudade que não vai passar. Acho melhor seguir, não tem ninguém aqui. Eu vou continuar, não vou mais insistir. Porque não dei valor pra todo o seu amor, e hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz. Não vai ter outro igual, nem tão especial. Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais. Porque não dei valor a todo o seu amor, e hoje eu choro com essa saudade que já não me deixa em paz. Não vai ter outro igual, nem tão especial. Porque tudo que hoje eu queria era ter outra chance a mais para voltar atrás. Bora, Block Produções! Tássio Camargo chama na bota, Tutu C10, Paz Juninho C10, Moral de Floresta, China C10, Cláudio Parque Lima.